vítima de uma briga idiota. Plantaram uma armadilha e quem caiu foi o idiota aqui. Fizeram eu perder sem sacos de U. Perdi minha casa por causa disso. Dois desses brigando por um ou outro saco de U. Francês, enfia o saco de U. Dinossauro é saco de U. Dinossauro, enfia o saco.